Todo mundo comigo aqui, pá. Vamos tirar onda, moro. ABCD na área. Eu vou no dentinho pra dizer assim, ó. Ha! Esquina paranoia delirante. Atrás de uma farinha loucura na pane. Sequência de um papel. Eu não pude sair, mas tô ligado na parada que domina por aqui. Tomando um conhaque, curtindo de leve. No pagode lá na área eu tô esperto. No movimento que se segue, segue e vai. Eu vou levando, eu vou curtindo até não dar mais. Tudo prossegue normal, até onde eu sei. Enquanto isso é a melhor cerveja que vem. Leva essa, traz mais uma, põe na conta. Tô sem dinheiro, tá valendo, tô a pampa. São várias delas passeando por aí. No balançar, no piso, o dentinho vem a mim. Meu 7-1, sei que é bom, dá pra convencer. E essa noite, ai meu Deus, eu vou comer. A fuleiragem predomina e rola solta. No tititi, um auê, e aê, eu quero ouvir. No goró eu viajei, já tomei demais. Aí ABCD, paranoia delirante, eu tô na paz. Esquina paranoia delirante, eu tô na paz. Paranoia delirante. Todo mundo fazendo sinal de paz, aê. Esquina paranoia delirante, eu tô na paz. Paranoia delirante. Esquina paranoia delirante, eu tô na paz. Paranoia delirante, eu tô na paz. Esquina paranoia delirante. Atrás uma farinha loucura na pan. A esquina é perigosa, atraente. Passa quanta gente. Que movimento interessante. Um carro desce, um outro sobe. Pro bote do Natal, pra 11 esquinas da Coab. Todo mundo à vontade. Cuidado, mano que é mano, tá ligado. Chega como eu cheguei, fica como eu fiquei. Faz como eu fiz. Então me diz, dentinho, diz pra mim. Me cita qual que é dessas esquinas que existem por aqui. São todas noia delirante ou estão naquela nossa paz? Devagar e sempre, devagar e sempre, sei lá. De repente toda área tem otário que quer mais botar pra frente. Fazer o que, andar? Resolver a diferença, acabar com aquela treta. Eu vou pedir mais uma breja. Eu tô na paz, vou colar em várias pretas. Chega de morte, de tiro, tô fora dessas pulas. Já tô fudido, estado crítico. E aí, Randal, deixa comigo. Puxa uma cadeira, traz seu copo, senta aí. Pega um dominó e faz um 10 que eu vou ali. Marcar aquele apelo logo mais com aquela mina. Aí. O meu esquema referido. Todo da mundo esquina. Com a gente assim, ó. Esquina paranoia delirante. Paranoia delirante, eu tô na paz. Esquina paranoia delirante, eu tô na paz. Paranoia delirante, eu tô na paz. Esquina paranoia delirante, eu tô na paz. Paranoia delirante, eu tô na paz. Esquina paranoia delirante, eu tô na paz. Atrás de uma farinha loucura, de esquina com os manos sempre em frente. Sexta sempre em frente, sábado e domingo como sempre. O que vão fazer? P, mano. E aí fazer o quê? Segunda, terça, quarta, quinta não é diferente. Dentinho preto original, eu sou mais um mano de ideia. Só mexo com o pai, com o virei terror. A rima é minha bomba. Meu território lá do leste, a gente se encontra, eu tô aí. Pode chegar, a esquina é meu lugar. Hey, eu quero é mais, eu quero é mais. Sou aliado do meu povo, periferi em paz. Eu tô na paz, 4P, paz. Aí ABCD pra fechar, todo mundo com a gente assim, ó. 1, 2, 3, vai. Esquina paranoia delirante, eu tô na paz. Paranoia delirante, eu tô na paz. Esquina paranoia delirante, eu tô na paz. Paranoia delirante, eu tô na paz. Esquina paranoia delirante. Paranoia delirante. Esquina paranoia delirante. Atrás de uma farinha loucura na pane. E aí?